questão ambiental no sentido específico, mas eu diria para a questão ambiental como um todo. Discutirmos as questões dos nossos povos originários é uma questão estratégica. E eu ainda vou mais além. Eu digo que hoje boa parte do território protegido se dá ao trabalho das reservas indígenas. Mas ao mesmo tempo nós temos um governo federal que não preza por isso, os quilombolas, os indígenas, e eu diria a educação e o meio ambiente como um todo. E aí, para essa discussão, nós trazemos aí o Matheus. O Matheus, que é lá dos Tremembé, da Barra do Mundaú, que eu tive a honra de fazer um trabalho fotográfico chamado Iandê, Atanjo, Aju. Entrou aí a Nayana de Almeida. Ela é gestora ambiental e sou professora do UFCE Campos Acaraú. Prazer estar aqui. Prazer, Nayana. E aí, Matheus, essa turma é uma turma de educação ambiental, uma turma à distância. Você está, na verdade, finalizando o sexto debate que nós tivemos. Você viu aí a programação como um todo. E sem mais delongas, vamos passar aí para o Matheus Tremembé com toda sorte e paz, Matheus. Matheus, que esse ano vai ser pai, né? Então, abençoado aí. Um abraço aí para a Flavinha também. Um abraço, meu querido. Boa sorte aí. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Matheus Tremembé, sou lá da terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, como o Marcos acabou de falar, sou de Itapipoca, sou estudante de agronomia, atualmente estou realizando pesquisas na área de cultura alimentar com o povo Tremembé. Também sou agente ambiental indígena do nosso território, da Barra do Mundaú, né? E hoje vim falar um pouco, a convite do professor Marcos, fazer um pouco dos desafios das questões ambientais, né? Principalmente dos territórios indígenas, no diz respeito aos territórios indígenas, que é a área na qual a gente tanto convive. Marcos, fica na. É aí, nessa segunda tela. Na segunda. Pode baixar. Isso, aí. Eu venho de um território que fica no litoral cearense, litoral este, que as comunidades tradicionais, né, e de movimentos organizados vêm sofrendo a grande ameaça da especulação imobiliária, do turismo de massa, né, como não basta nosso povo também da Barra do Mundaú, vem sofrendo com esse avanço e com essa ameaça que é a especulação imobiliária. E é isso, vou trazer um pouco mais antes de iniciar minhas falas, né? Gostaria de fazer um canto do meu povo para abrir esse momento, para trazer paz, para trazer um pouco mais de leveza para nosso diálogo aqui, para essa nossa roda de conversa virtual, para que a gente possa trocar conhecimento, compartilhar estratégias e trabalhos que vêm sendo feitos na área da gestão ambiental nos nossos territórios indígenas. Então, eu vou fazer um canto do nosso povo, um canto sagrado, para pedir a bênção, para pedir a saúde e a proteção dos nossos encantados. Pois não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não ande, que não tem pau que nós não arranque, que não tem pedra que eu não quebre, e não tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras, com a força da natureza. O Zen encantado nos mandou, viemos aqui fazer limpeza. E o Zen encantado nos mandou, viemos aqui fazer limpeza. As matas injetáveis escuras, quando clareou, As matas verde estava escura, quando o ar clareou, e a voz do meu povo, todos os vindos aqui chegou. Mas quando eu vi a voz do meu povo, todos os vindos aqui chegou. Porque eu sou rei, eu sou rei, e eu sou rei. Na minha aldeia, eu sou índio, eu sou rei. O povo Tremembé da Barra do Mundaú sempre vai fazer uma abertura de uma fala, um encontro, seja ela uma festa tradicional nossa, e sempre recita uma oração, construída pelas nossas professoras, pelos nossos estudantes da Escola Indígena Brasil da Vida. Nós, Tremembé, acreditamos em Deus, que é nosso Pai Tupã, que é nossa vida, na lua e nas estrelas, que são nossas energias, no sol, que é nossa luz, no trovão e no relâmpago, que são nossas pedras, e nos astros, que são nossas armas, e no fogo, que é nossa visão, e em toda a atmosfera. Vivemos da força da terra, que nos dá energia, nós somos o povo da luta, por isso somos povo Tremembé, assim seja. Então, agradeço a todos que estão aqui hoje presentes nesta... Então, companheiro Marcos, a minha pergunta para o Marcos, é porque me colocaram aqui que eu não estou na câmera, né? É porque o Marcos está colocando. Marcos, quanto tempo eu tenho para de fala? Rapaz, 40, 40 tá abaixo. Está aparecendo, não, né? Tá. Está aparecendo. Tô, né? Se você quiser tirar, pode okay. Ficar à vontade. Não, entendeu? Tranquilo, era só uma dúvida. Então, gente, agradecer a todos, né, esse momento, né, esse canto do meu povo, né, com muita preocupação que a gente vê, mas é um pouco do contexto. Eu me preparei hoje o dia todo para fazer uma fala bem contextualizada para vocês. E eu queria iniciar me apresentando, né, eu já disse, eu fiz agronomia na Unilab, na Universidade da Integração, e a Fogueira... Anteriormente, trabalhei como professor, estou vendo aqui o colega Ezequiel, meu primo, professor da escola. Sou agente ambiental pelo povo Tremembé e estou trilhando um caminho da área da pesquisa do povo Tremembé, essa busca pelo resgate, da identidade, buscando olhar para a identidade, para a história, para a memória, trazendo a identidade de um povo. Mas, assim, trazendo um contexto, o estado do Ceará, a gente tem cerca de 15 povos indígenas reconhecidos. Para falar um pouco da gestão, tenho que começar contextualizando os povos indígenas reconhecidos, né, que são a Anassé, que fica no município de Caucaia, tem Tremembé, o meu povo, que fica em Itapipoca, Itarema e Acaraú, o povo Tapeba, que fica aqui no município de Caucaia, Papo Canindé, que fica lá em Aquiraz, tem os Pitaguari, que fica aqui na Pacatá, tem o povo Carão Jaguaribaras, né, que está em processo de reconhecimento, que hoje se encontra lutando pela demarcação de seu território, e tem os parentes que estão na região do Cariri, tem Tapuia Cariri, em São Benedito, tem Potiguara, tem o povo Tabajara, que, se não me engano, fica em Cratu. No estado do Ceará, cerca de quase 35 indígenas, né, para a gente não dizer que não existe, para dúvidas, se alguém surgir a dúvida de saber onde é que os povos, a Adelco, que é uma associação que trabalha com os povos indígenas do estado do Ceará, tem em seu site muitos indígenas, 1.434 indígenas no estado do Ceará, em 18 municípios, em mais de 15, quase 22 mais de 20 aldeias, né, no estado do Ceará. Na região metropolitana, como eu já disse, nós encontramos o povo Tapeba, Anassé, Taguari e Genipé, dos povos que se encontram no meio rural, né? Para a gente já contextualizar como é que acontece a gestão do território. É muito diferente essa gestão do povo da metropolitana para o povo que está no meio rural. Essas diferenças das cidades dentro dessas aldeias meio que dificulta o trabalho de gestão feito pelos parentes indígenas. E nós que estamos no meio rural, apesar de termos os impactos por parte das grandes empreendedoras, dos latifundiários do nosso território, nós temos possibilidades de fazer um planejamento de gestão mais sustentável, né? Voltado muito para a agricultura, para a pesca, né? Para a criação de animais. Mas a gente pensar em fazer gestão do território, primeiro do estado do Ceará, do Brasil e do mundo, eles buscam primeiramente a demarcação desses territórios. E essa demarcação é um processo muito demorado, lento. É tão lento que no estado do Ceará temos apenas uma homologada até hoje, que é a terra indígena do Ibé, que fica lá em Trema. É a única terra indígena do estado do Ceará homologada. Mas aqui eu vou falar um pouco dos passos que é dada pela FUNAI e pelo governo federal. O primeiro passo que o povo indígena dá é o estudo de identificação e delimitação. Vai para o lugar do Mundial. Vou citar sempre. Travou? Travado, né? Não, tá, só estou ouvindo. Travado. Pode falar. Não, o primeiro é ter essa gestão e pensar uma gestão de um território. Ele primeiro tem que se auto-identificar como um povo indígena. Ele tem que conhecer a sua história, que está dentro da memória afetiva, a memória histórica da coisa. Daí ele entra com o processo pedindo um estudo de identificação daquele território. Ou seja, a FUNAI manda antropólogos para aquele território, para que esses antropólogos das memórias, dos vestígios encontrados naquele território, seja em sítios arqueológicos, farares, né? E um passo bem dialogado, que esse antropólogo vai avaliar, vai conversar com as lideranças, com os mais velhos, para entender toda a história. E aí surge a delimitação. Qual é o tamanho, a extensão territorial que pertence àquela etnia na Barra da Mandioca? O território da gente era 3.580 hectares, que começa na Itaú e Praia da Baleia. Ou seja, ali criou-se uma delimitação. A FUNAI vai fazer aquela delimitação e vai mandar a aprovação da FUNAI de Brasília a todos os antropólogos. Claro que para existir esse estudo, a necessidade de demarcar, existe conflitos também. Existem os latifundiários, os especuladores, que são as pessoas que estão do outro lado, que querem tomar o território tradicionalmente ocupado. E aí eles têm a oportunidade, nesse percurso, depois desse estudo de identificação e delimitação, de impedir aquela aprovação daquele estudo de estudo de identificação e delimitação. Isso, gente, para vocês terem quase 65% das terras indígenas se encontram no primeiro dia, o que é bastante preocupante, né, no sentido de que a gente vê que os povos indígenas das políticas públicas. E aí um passo após um dos limites dada pelo Ministro da Justiça. O povo Tremembé teve essa portaria declaratória assinada no ano de 2015. O ministro assinou essa portaria declaratória declarando o território indígena Tremembé da Barra do Mundaú. Um outro caso que é o quê? Onde a FUNAI vai até o território indígena, faz a demarcação, colocando os marcos geodésicos, colocando placas de identificação, acompanhada e espera a aprovação. Após essa aprovação, vem o levantamento das bens ocupantes do território ou dos invasores, disso, daquilo, é feito esse levantamento fundiário. Isso é bem demorado, gente. Ele ficou um pouco errado, gente, viu? Desculpa, acho que eu errei um pouco aqui. E aí vem a retirada, na verdade, das benfeitorias, a homologação da demarcação do presidente da República. A gente sabendo que em tempos como esse, desses passos de demarcatório do estado do Ceará e no Brasil, logo após isso tudo, é o registro da temporalidade. São passos muito demorados. Infelizmente, o Brasil é um país, né, tornando até insuficiente para a produção de alimento em alguns aspectos. E aí, como vocês puderam observar, muito desse processo de demarcação, na verdade, está cambaleando, não tem poder, né, não tem recurso financeiro para ir até os territórios indígenas. A gente estava visitando o site da FUNAI. Quase 60% das terras indígenas não se encontram mais. O site da FUNAI, né, não se encontra nenhum espaço na maioria das terras do estado do Ceará, apenas das declaradas para cá. Ou seja, é uma situação bem que dificulta o nosso trabalho. Eu queria que vocês tenham dúvida. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, pessoal? Tá, compreendo. Para chegar nessa área O que é que precisa passar por todos esses campos da demarcação do território para poder pensar uma gestão? Porque é necessário nós, povos indígenas, entendermos quais as nossas necessidades. A gente tem necessidade de saúde, as sociedades da cidade, a gente também tem. Só que a gente tem uma prioridade, que é o nosso território, que é onde a gente depende para tirar o nosso sustento. E aí, a Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental de Terras Indígenas, a PNEGAT, é decreto 7.5, uma coletiva pelas lideranças do Estado, inclusive, e do Brasil e do Oeste, se encontraram em vários seminários, né, de construir ideias de gestão como uma ferramenta dos povos, principalmente de trazer recurso da FUNAI, recurso do governo federal, para trabalhar o planejamento até para o futuro. O planejamento é chamado de PGTA, que é Plano de Gestão Territorial e Ambiental. Esse ambiental foi anti-indígena, anti tudo do mundo que a gente possa imaginar que é os povos tradicionais. Então, até anteriormente a gente tinha as agroflorestais, né, nas áreas do Acre e outras, e uma unidade trazida pelo Instituto Aldeia Verde de Brasília, de construir a formação de territoriais. Porque como a gente não tinha floresta, né, a gente tinha que construir a ideia de ambiente para poder pensar e montar os sistemas agroflorestais e entender todos os espaços existentes dentro do território. Esse planejamento de gestão, para vocês terem ideia, no estado de Sergipe, e povo indígena Tapeba, se eu não me engano. Eu espero, não, acho que não estou. É correto isso. Eu tenho um planejamento, porque esse planejamento de gestão é criado com as lideranças, com a juventude, com as mulheres, com os mais velhos, com a comunidade, com tudo isso que se pensa. Essa muita necessidade dos jovens se apropriar das ferramentas digitais e os mapeamentos, em alguns casos, que as riquezas, os recursos naturais, mas também olhar para a parte material, que é a cultura, que é a história, que é a memória, a cultura alimentar, né? Essa importância da preservação dos recursos naturais é muito espaço. Marcos, pode passar. Acho que eu fico muito preso ao slide, eu acabo enxergando mais, vocês podem ver. Lá do nosso território, o Marcos está controlando, não dá para me marcar. A gente tem um projeto de carcinicultura que vem ameaçando o nosso território, que fica no município de Trairi. Mas, para vocês entenderem, esse mapa quem fez foi eu, para uma disciplina da faculdade, que é a área do mar. A gente vai fazer um planejamento para existir climáticas, observando o avanço do turismo de massa nas comunidades vizinhas, observando todo esse contexto, a necessidade da comunidade. E a gente vai para a área de cercado, que fica nas dunas, e a gente observa, né, visitar todos os campos, os campos existentes, que existem no território, e aí, biológicos, mapeando também, tanto com o Google Earth, que é a ferramenta que a gente utiliza, aprendido também a usar essas tecnologias. Atualmente, depois da necessidade dessa gestão do território, né, propriamente dita, mas abandonou a ideia de roça tradicional, que é a ideia da queimada, que é da agricultura tradicional existente, que muito se faz hoje, adotar uma agricultura totalmente sustentável, agrícola dessa mata, e a gente tem cerca de 18, né, de manguezal, ou seja, e com muitas camboas também, esse berçário que existe no nosso território, e planejar ele para as futuras gerações. E aí, dá necessidade da gente criar um plano de gestão ambiental e territorial mirim. O que é um plano de gestão territorial feito pelo território? A gente olha para toda essa... Falando muito rápido, não dê para entender. Esse olhar para o território, esse olhar para a cultura alimentar, meu amigo, esse olhar para... Meu amigo, pode falar tranquilo, seu tempo está ótimo, sua audição... Tranquilo, obrigado, Marcos. Não, aí, a gente tem um acampamento. Hoje a gente encontra com mais de 5 áreas coletivas, a gente tem uma aldeia de passos anualmente. Ou seja, no início do ano, executado nesses espaços do território. O povo Tremembé, quem conhece, são realidades diferentes. Mas, no caso, a gente tem, em janeiro, a gente tem a festa do Murici do Baticutá, a gente tem em fevereiro, festa de Iemanjá, a gente tem em abril, né, em março, as crianças, a escola obrigatória, entrar na crádina específica, voltada para a cultura Tremembé. Durante 15 dias, os alunos se voltam para a cultura, construindo e produzindo um projeto, um projeto orientado pelos professores. E, gente, para vocês só pensar, eu fiz de agronomia no território que estão na Unilab fazendo agronomia. E um olhar específico do povo Tremembé, quando se trata de gestão do território, as ameaças para essa cultura alimentar. Então, por isso que existem tantas festas voltadas para o alimento do povo Tremembé, justamente para trazer o olhar, né? Dentro dos rituais de espiritualidade, dentro dos batismos, o desenvolvimento, né, capitalizado, né, ele ameaça o nosso território de uma forma que assusta, porque eles querem tomar, fechar o território. Atualmente, no território, vocês percebem que só tem uma entrada. Essa barreira sanitária, nós estamos lá 24 horas. Ela necessita ser feita de... Olhando que a gente agora, no meio da pandemia, a gente está colocando um marco nas áreas de limite naturais, na área de limite de corte, né? Que é feita com marinheiro e... E outra necessidade muito grande que o povo Tremembé tem é a identidade. A necessidade de fortalecer a identidade. Fortalecer como? Através das né? A gente fala que separa a existência das pessoas que estão naquele território como parte do planeta, e esquece que nós também somos parte daquele ambiente, né? Então, a gente pensa isso como uma transmissão do conhecimento. Mas os livros, eles não trazem o saber. A gente precisa de prática e a realidade para poder ter o saber fazer ação com os encantados, né, que são nossos antepassados, que vivem no território hoje e que nos alimentam espiritualmente para construir e seguir na luta. A cura das ervas, né? Nós hoje temos uma casa de cura dentro do mundo em que é muito feito esses espaços, né, dos nossos ancestrais estão presentes nas plantas. Pode passar, companheiro. Fotos que... Marcos, parou. Prezados e prezadas. Elas são fotos de uma campanha, né, do povo junto, que é o de assessoria ao trabalhador, e do companheiro Marcos, professor Marcos, né, que chama-se Atanjoa, né, que é Juntos Somos Fortes. Ter vindo participar de uma gente. Não, então, e essas fotos que agora vai descer, ela traz essa essência da espiritualidade, da identidade, do pertencimento, da que o território, representa o território indígena, barra Mundaú, vivo, encantado, pode passar, Marcos. O Zé Campos, que está aqui, é meu primo, Ezequiel Tremembé, é professor da Escola Indígena Brolhos da Terra, na Comissão de Juventude, que nos representa, é vice-coordenador da nossa juventude, é um compositor, Zé Canã, né, o nosso companheiro de luta. Olha, gente, para aqui, essa foto. Aqui nós temos nossa companheira Maria do Carmo, né, mãe de uma colega, percebe, gente, nessa foto, que registrada pelo olhar do companheiro Marcos. Olha, trazido em uma imagem que reflete a identidade do povo indígena Tremembé da Barra. E aqui, pera, Marcos. Aqui vocês estão vendo a pesquisa que eu fiz, que é o Baticutá, né? O óleo do Baticutá, do lado, que são essa semana, do mês de janeiro, na terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú. Esse, por essa frutinha, pérolazinha negra, né? Feito um óleo na linha da pesquisa, alimentos que curam, o murici, principalmente, foi na festa do murici, para essa outra foto. Então, todos os, a gente foi quase 3 mil fotos que o Marcos fez, e a gente não consegue escolher uma feia. Para a Índia, do velho, do novo, e esse respeito e essa respeito se dedicam a essa vida, né, que é a luta pelo território e a demarcação. Marcos, pode entrar. Aqui é um ritual realizado pela juventude, que é um grupo que eu também estou junto desse grupo, sou membro desse grupo também, um grupo de jovens, musicando também a transmissão, esse fortalecimento de nossa cultura, né? Então, aí, nossa mente sagrada. Pode passar, companheiro Marcos, que é o ritual sagrado do Torém, além do batismo e outros rituais que a gente faz durante nossas festas, a ciência para abençoar, limpar, né, os nossos índios, nossas índias, e também os visitantes que vão. É, apesar de talvez você não esteja achando parecido, tem há mais de 60 dias, tá, mas assim, talvez sou eu, né? Claro, que há 2 anos atrás, né, Marcos? E... essa foi o Teatro José de Alencar, nos 35 anos do Cetra. Meio que, Matheus, vamos lá que tinha uma foto, aí eu... achou a foto certa no momento certo, né? Eu sou puxador do ritual, né? Sou tambuzeiro, toco o tambor do ritual sagrado, me dedicar, inclusive ao Ezequiel que está aí, ao nosso convoca, questão do território, né? E também a gente depende muito para essa gestão de parceiros, né? Parceiros esses que deu esse apoio. A FUNAI hoje está assim atuando ainda, mas não tem a cópia, tem muita força. Da nossa organização regulada, que é o Instituto do Trabalho Assessoria ao Trabalhador. E diretor. a gente está em casa, eu fico muito em casa, tem que ler. Se fosse frente a frente, isso para colocar os contatos, meu e-mail, o Instagram. Mas, gente, eu queria dizer que é importante vocês seguirem não o meu Instagram, para que a gente alcance dores, né? Para fortalecer as campanhas de defesa do nosso território e na aldeia. Não é isso, Marcos. Eu acho que eu estou me encerrando. Com direito à bebida, ao cauim, dá certo. Si. É. Pessoal, vamos ver, vai, então, agora não. Eu quero agradecer a dona Nayana. Quero dizer para a sua instituição, para a sua escola, que a expulsão de 1,80 m, uma expulsão muito grande, no ano de 2019, e nesse momento ela está no Centro de Humanidades da UPE. Vamos aqui para as perguntas que estão escritas. A Aurinete faz uma observação: lindas energias, resgatando nossa ancestralidade. Eu trabalho para ser uma pessoa melhor. Muito bem. A professora. A Tatiana diz, muito bacana o debate com o Matheus Tremembé. A Tatiana Fernandes, quem você conhece ela? Valeu. Eu só. Ah, tá bom. Não, cara. Porque mais da metade das terras indígenas não estão no site da FUNAI. Essa é uma questão. São três perguntas aí, né? A professora querida, geógrafa, palavra ela, elogiando aqui o meu trabalho. Ah, pessoal, tem uma caracterização. Essa exposição, Tremembé. Ela não tem uma quantidade aí, talvez 3 mil fotos. E as 30 fotos da exposição, né, Matheus? Passou para a Nayana Lugiano, o abençoado nesta aldeia. Quais foram os materiais que encontraram durante o levantamento arqueológico? Um só, Matheus, e também um certo levantamento do trabalho da Ação Tremembé, que foi um projeto lá. Com a palavra que a gente. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcos. E aqui que Matheus traz carregado de conhecimento, de saberes, mas fala do lugar, do seu lugar. Então, acho que isso é muito bacana para a gente poder ter essas interações com os estudantes. Mas, né, encontro com o povo local, muito resistente e sólida na sua afirmativa da defesa do território, na perspectiva da gestão, dos conhecimentos, elas têm uma centralidade, né? E acho que Matheus poderia até trazer mais isso, Matheus, mas é um território de saberes, um território de pessoas, um território de histórias. E a minha vivência, a vivência do Cetra com o povo Tremembé da Barra do Mundaú, tem nos possibilitado conhecer muito a história, né, desse povo de resistência. Acho que é puder de alimento, acolhida da pandemia, mas é essencialmente a acolhida. O que eu acho, e eu queria deixar isso aqui expresso, também isso é importante ressaltar, né, que o Matheus já deve ter falado, eu entrei um pouquinho depois, são duas. Sempre falo assim: se você passou essa porteira, entra em Tremembé. Então, eu acho que tem um sentimento também de pertence e de defesa conjunta, né? A gente se sente. Eles. Estar na luta com eles e com elas é a gente estar na luta pela nossa história. Esse tempo de pandemia nos afastou tanto, né, Ezequiel? Mas são jovens, se vocês olharem aí, duas lideranças jovens estão nessa. Seguido não é fã. Na verdade, eu me sinto parceira e cúmplice dessa trajetória de luta e os meninos entram enquanto instituição. Então, era mais para reafirmar isso, Matheus, da defesa do território, a gente também, e que reconhece muito. E talvez, Matheus, só para finalizar, falar das reafirmação de que nós também somos todas ressalva o lugar dela. Vamos responder essas pessoas. Eu esqueci, Cristina, na verdade, de falar um pouco das lideranças, viu, gente? Somos Mulheres, São José e Munguba, uma terra de 3.580 hectares, 150 famílias. Mas eu reconheço isso. A Escola Indígena Brothers da Terra, nós temos mulheres à frente da escola. No Centro Infantil Curumim Cunhada, mulheres à frente do Centro Infantil, que está sendo bem feito, né, e tem consistência. Está falando em reunião por chamada de vídeo, essa coisa tem sido muito... É a terra marcada, até indígena do córrego do João Pereira, que fica lá. Na prática, é justamente ele estar apoiado com a ministra da Justiça, atualmente no governo Bolsonaro, que irá acompanhar, porque passa somente dos indígenas que se encontram no território. O que é que acontece na retirada do território? É a autogestão. Entenderam? Então, isso possibilita, né, fortalece a tradição, porque não tem rua, tem segurança que te dá, tem uma terra demarcada. Né? Além de você, que é o documento, né, mais tranquilo no quesito ameaça externa, aí tem que ser uma autogestão, mas ele vai estar amparado juridicamente. Mas nem por isso a gente deixa de fazer a autogestão. Entenda que é o governo, né? Então, nós que queremos, muitas vezes, temos que fazer mais da metade. Vejam do Ministério da Justiça e da FUNAI, se não se provar existência anterior a 1981. A gente vai visitar a FUNAI, a gente vem na CL Nordeste, CTL Nordeste, CTR, quer dizer, a gente em Bé e Carém, eu não estou lembrando, é bem poucas terras indígenas que ainda estão no site da FUNAI, quando, na verdade, se encontravam todas do estado do Ceará. Essa lei... Esse decreto novo, com os mapas, não tem mais mapa da terra, algumas coisas, dados, só uma pequena tabelinha mínima. É isso. Matheus, quem faz a terra é parte da juventude. Ele é feito principalmente pelos agricultores, pelos aqueles e aquelas que vivem naquele mesmo espaço, naquela mesma terra, o centro infantil. Na verdade, o cuidado e a aula a gente vem diferenciada. Nós temos o centro infantil Curumim Cunhatã, que é um centro infantil só para planejamento, porque a saúde durante o planejamento, né, nesse pensamento de autogestão, né, o grupo, as crianças que é o autogestão também, o monitoramento fica a cargo de todos que vivem responsável pelo meio ambiente. Se existe alguma queimada, se existe algum desmatamento, se existe algo que deve ser resolvido o mais rápido possível. Vai para a praia deserta, 5 quilômetros de praia. Então, a gente vem trabalhando. Né? Mas, se fosse esperar, o nosso território estaria invadido. Invadido. Né? Cristina, aí é sobre... Temos advogados dos direitos humanos, que é diferencial das escolas indígenas. Gente, vocês estão perguntando para um aluno que estudou na escola indígena desde criança, passou a ser no movimento de aldeamento. Assim, qual é o diferencial da escola indígena? Ela trabalha a história, para conhecer a natureza como parte de nós. Isso é um dos elementos das nossas aulas, e a natureza, os espaços existentes no território. Nesse sentido, a escola é diferenciada em todas as aldeias, ela é histórica, e a história verdadeira do estado do Ceará, dos povos indígenas, é contada de história, muitas vezes pelos nossos mais velhos, pelos nossos troncos velhos, e se necessário, muitas vezes nas escolas indígenas, nós, é facultado nosso, vai muitas vezes numa aula de um aluno, numa palestra que o professor decide dar, para falar como é que sabe a ancestralidade. E é isso, gente, é muito disso. Eu espero ter respondido todos, respondi Marcos. Encontrados cemitérios, foram encontrados áreas de pesca antigas, o nome do nosso sítio arqueológico, né, que foca no nosso material. E, né, em plena pandemia, a gente chegou a ser surpreendido, a correr atrás de um homem guerreiro. Então, o nosso território o tempo todo ameaçado, por isso necessita a gente estar o tempo todo atento. Sobre as homologações das terras. Na sua opinião, existe a... Muito bem. Tatiana, não, vamos fazer três. E, mediante ao que a gente está vivenciando, sobre a população, né, indígena, o cuidado com a natureza, isso é passar de geração para geração. Eu gostaria de saber se ainda existe essa cultura, inclusive, que está sendo feito, tanto essa problemática. problematização. Amiga nossa. Ah, Matheus, bem como escutar aquela pessoa que tem, que pisa na terra, que sabe, que vive, né? Falar a sua experiência. Então, assim, eu já pergunto, você respondeu, foi ótimo. Primeiro que eu achei muito interessante essa questão do plano de qualidade e planejamento de forma geral. Vocês, tu falou verdade, mas vocês recebem recurso para isso já? Tu, durante a tua vida, tu sem conhecer o indígena, que não te respondeu que tu estudou na escola lá, né? Então, toma preconceitos. Acho que é isso. Obrigada. Vamos lá, Matheus. Ok. Não, então, gente, obrigado. Que apoiassem a luta dos povos indígenas no Ceará e no Brasil. Né? Infelizmente, a gente tem essa por parte dos grileiros, por parte de fazer soja, criadores de planta, que são, hoje, atualmente, nesse governo, apoiado para entrar dentro dos territórios indígenas, de não sucatear a FUNAI, alguém comprometido a trabalhar em prol dos povos originários, defesa e da proteção da cultura, dos territórios indígenas. Infelizmente, nesse governo que a gente está tendo, nós não temos que perguntar assim, mas os governos não têm terras indígenas? Infelizmente, não. Né? Poderiam ter feito mais. Mas, no que diz respeito à proteção, é feita através das políticas públicas que chegaram até o território. Então, é um governo que fez muito esse território. Principalmente a chegada do conhecimento e dessas ferramentas de planejamento de gestão que o CETRA executou, a gente consegue uma casos muito excepcionais. Não, Tatiana já foi na minha. É muito bacana. Eu nem vou contar, viu? A Tatiana já esteve na aldeia, né? Para a gente. Então, essa é como uma fala que é a gente é o que a gente come. Isso é muito verdade. Durante o dia, para os caranguejos, a gente planeja quantos que a gente vai pegar. Estou falando da necessidade da gestão. Por eu descaro. A gente tem olhando recuperado. A gente tem áreas de roçado que foram crescer. A gente tem o fogo zero, praticamente, dentro do aldeamento. A gente não faz o produtivo. E essas pequenas ações, elas vêm fazendo toda a diferença. Conselho do estuário do Rio Mundau, em que metade praticamente do estuário da APA do Rio Mundau, de uma alguém aqui que seja de lá, é porque a gente tem um trabalho de gestão muito importante feito, principalmente é uma história bem duradoura. Né? A gente desde sempre soube que era indígena, infelizmente, na imobiliária, né, por parte de ruralista, antigamente, projetos tudo ameaça, mas tem a relação de mais 10 países europeus que gostariam de construir uma cidade turística, pegando todo né? Os meus avós, meu bisavô, o final das o que território que o grande mega projeto que a gente fala que é índio, eles vão expulsar a gente, vão matar a gente. E esse território pertence à novinha, a gente não vai para um lugar onde não tem mar. Quando o povo sai dessa área, ele perde identidade, ele sofre. A gente vai lutar. A gente vai lutar das músicas e das nossas relações. Ela sempre foi viva o conceito. Eu confesso para vocês. Quando eu ia entrar para a agronomia, que eu era professor, eu ia participar do Encontro Nacional de Agroecologia. É uma cena que me aconteceu, que eu acho que essa me marcou muito. E eu estava no em algumas, tá, gente? Não todas. Eu ia para Sobral, preparação para o Encontro Nacional de Agroecologia, que eu representei o estado do Ceará, a menina chegou, pegou no meu braço, no meu ombro, e disse assim, tudo bem? Aí eu, tudo bem. Ela falou assim, é índio? Mas, se não me engano, tem muita história. A gente tem tudo, já que não... Ela disse assim, às vezes, sim. Mas, assim, e como é que eu faço para te ver pelado? Tenho curiosidade de ver o índio pelado. E aí, assim como metade, praticamente, das pessoas que vivem ainda no território. Eles apoiam o entendimento e não se aceitam. Isso tem que ser um de morte. Lama. E ficava parecendo um hospital, né? E depois, conhecimento. E outra coisa, essa região toda fazia isso com a gente. A gente passa por muitos, mas vale a pena falar, porque dói na alma da gente citar. Muito bem. Tá dando para feitinho. Opa, Ezequiel. A fotografia dos adolescentes lá na aldeia. Olha, eu fiquei emocionado porque você é um grande educador e você é uma grande liderança jovem. Pegar de cadeia, né, dentro da terra indígena, né, dar um voto para esse momento. Pela circunstância do momento que a gente está vivendo, a gente quer dialogar e ter passo para que a gente possa, de novo, seguir nossas atividades práticas, né, não só nas escolas, mas também na luta pelo território, pela a soberania alimentar, nutricional, territorial e também pela intolerância que em todos os aspectos, queria registrar pelo CEL, né, com apoio, com essas, as audiências públicas a nível de Estado, a nível de movimento amplo, democrático, perante esse governo federal. Só afirmando muito breve aqui um esboço e compartilhando aqui com o Matheus, em relação à questão do território, né, que é a temática dessa oficina de gestão territorial ambiental. Que antes da gente chegar nesse processo todo, tem muito respeito desde o federal, indenidades acabam criando que venha fortalecer as lutas do nosso indígena Brolhos da Terra, né? Foi uma das conquistas mais gloriosas da comunicação indígena. Não só da Maria América, que tem outros povos, não só nós Tremebé, mas também outros povos no Ceará. E aí fez com que inaugurar um prédio escolar, uma vez que naquela época o governador era grande do Congo para nós, sonegou direitos, mas a gente vê em cima das parcerias apoiadoras, não só das duas lideranças, como as mulheres guerreiras, que hoje é presidente, que todo mundo conhece do conselho, somos frutos, né? Somos flores que florescemos, que aí vem Brolhos da Terra, o nome da escola, que a gente brilhou nessa luta de deixar aqui hoje, mas, né, se formar um pouco para que a gente possa não só apresentar ao mundo quem é Barra do Tremebé, também defender a nossa população, que hoje nós estamos aí divididos nas quatro aldeias, como o Matheus já ressaltou. Então, hoje é uma conquista, a gente chegou no processo demarcatório que poucas terras indígenas no Ceará não têm, principalmente na demarcação, tem muito raro a demarcação fisicamente, ainda está em processo jurídico, né? Um processo que está muito tenso. Hoje já se encontra relatório em estudo e análise do levantamento de benfeitoria dentro do território. Então, isso vem agradecer, isso também a gente agradece só o Petra, parceiro, para que eu participe dessas lives para estudar, né? Obrigado. Eu quero citar aqui outras mulheres, né? Tem aí a Flávia Cavalcante, tem aí a sua mulher, né? Não tem sombra de dúvida, o governo estadual, né? Dinheiro. Agora eu passo para o NET. Vamos lá, NET. Alô, tá vindo, Max? Estamos sim. Ok. Eu vou te perguntar um pouco sobre esse. Mas eu já me sinto assim. Falando com a CEPEMA, que é uma ONG assim, também como CETA, que faz voltado para com projetos, financiamento, porque tem áreas que a gente gostaria de estar, mas que os recursos, um pouco nessas aldeias que o Matheus citou, como é que tá a questão do trabalho com as mulheres, que está aí, mais especificamente, desse tempo, assim, acompanho muito o trabalho do Tremebé, acompanho um pouco pelo CETA, mas, né, e dizer que não é a vida. E eu presenciei um assim, muito marcante, foi quando estava chegando a luz em Itapipoca, na aldeia. Mas lá na casa da Adriana, né, que acho que parte da aldeia não tinha, ou era toda, não me recordo, já faz algum tempo. Então era isso. Como é que está o trabalho também aqui? Muito bem, é a Elza Nascimento, que a gente está muito junto. O nosso grupo de arte, liderado aí pelo Gerson, e um professor também, que eu estou esquecendo o nome dele agora. Qual é, Ezequiel? Liga teu telefone, Ezequiel. Qual é o nome do paretor aí? Esqueci agora o nome. Não, é um que é da escola e participa do uma espécie de... Luan, um abraço para o Luan. Ah, não, professor, não. Muito bem. Eu tenho uma pergunta também, o aluno para o Ezequiel e para o... Que toda demarcação indígena era uma quantidade tão grande. Eu falei para ter uma diferença de terra. Com a palavra vocês, viu? Está ouvindo, Marcos? Estou ouvindo, Matheus. As casas estão bem mais organizadas dentro do território, tanto que tem um grupo de mulheres muito fortalecida por meio das organizações de base, né? A juventude, por meio da nossa juventude, nosso coletivo, né? Que o Ezequiel é vice-coordenador, né? Nós já estamos há algum tempo colhendo alguns frutos, inclusive, temos jovens, todos os jovens que hoje na União Indígena. Então, as nossas organizações, ela vem construindo justamente por meio dos é um olhar muito diferente do que a gente vê na cidade, né? Hoje o espaço, nem sempre a gente acha importante ter um chuveiro dentro de casa. A gente prefere ir ao córrego se banhar. A gente precisa desse espaço chamado nascente, a gente precisa do rio para pescar. Porque essa coisa do modelo, o falso modelo de desenvolvimento, são existentes no Brasil, em necessidade sagrada, com os animais, né? Porque são eles que nos alimentam de alguma coisa, e achar que a natureza não está cuidando da gente, né? Como muitos acham que não. A natureza, sim, ela é lá na aldeia, que é frio, na Alpine do Tiel, né? Porque o vento é muito forte, ou seja, é uma coisa que eu tenho, o Ezequiel é meu primo, a gente faz atividade junto. A gente vai pescar à noite, vamos pescar, vai acontecer, noite cultural, começou a noite cultural. A gente vai, de 8 horas se juntando, as pessoas poderem se deliciar, a minha mãe, ela dá ao filho alimento. Não é o que acha que é o que é criar, mas é um abraço de coração, de corpo e alma, muito mais. E é isso, gente, o tempo é pouco para falar sobre a aldeia. Aqui é antes eu cometi aqui um... Thiago? O microfone, professor, vou ligar por escrito, vou passar a palavra para o Ezequiel. Ezequiel, algum comentário sobre a Mãe Terra? Porque o território, ele é... fazer o que a gente gosta, e aí vem todas as amplitudes de... Então, é por isso que as pessoas, às vezes, não entendem que, pelo ser um território, o território, é por isso que a gente quer tanto a demarcação, é por isso que cada... né, que possa vir implantar a sua gestão de ações baseado com os cuidados e a prevenção da biodiversidade existente nele, os olhos... as aves, isso que a gente... para a gente manter uma cultura, para a gente manter uma resistência, até 52 mil hectares. Barra do Mundaúça é 3.580. Dependendo do território, que dá uma proporção, os territórios são demarcados pequenos. Ou até a área de conflito, ele é pequeno. Então, ainda num processo muito lento, que o território ainda é pequeno para a população que tem. Nordeste, os indígenas nordestinos são favelados, não, o Nordeste são áreas de índio, porque eles lá dessa forma tem tantos mil hectares, a área de amplitude do território desejado, a gente está se julgando aquilo que às vezes vê por meio de televisão, a maioria fake news, mesmo com a tecnologia, mesmo com a informação, mesmo com essas plataformas, a área de... Professor, ele ainda está tentando, ainda está tendo problema com a internet. Muito bem. Mas pode falar, Sérgio. Espera aí. Ele perguntou se de 84 para atrás e apoiou. É a pergunta. Passa logo, Sérgio. Pode fazer, Sérgio, logo. Vou falar por mim mesmo. É interessante, Marcos. Ele tem o sangue negro e o sangue indígena. E é muito bom ouvir uma aula de aprofundada que a gente está modificando, que o Matheus e o Ezequiel estão... Vocês querem fazer algum comentário, pessoal? Ou a gente vai adiante? Matheus, Ezequiel, todos os colegas, Aurinete, colega guerreira. Matheus, é o seguinte, o governo pode ter certeza que eu, juntamente com o nosso, na sua opinião, certo? Que mais... que menos desrespeito em outros que eu não estou lembrado. Muito obrigado. Matheus, depois eu vou me despedir. A imagem com o Torém, com algum canto. Pode ser? A minha gratidão, né, de estar participando desse momento. São tantos pontos contra, né, um acar a sua, e não só para o professor de geografia, mas a gente também trabalha a territorialidade nessa questão simbólica também, né, o simbolismo também de como vocês consideram, e que não se deixaram abater. Então, assim, primeiramente, é gratidão que o Matheus colocou aí, de questão da natureza, de você ir pescar, de você... Bem rápido. Então, das relações mesmo, de casamento, de namoro, com as objeções nesse campo. Né? Outra questão, houve atos de violência, da conta, né? Eu creio que seriam essas duas perguntas. Obrigado, professor. A sua indicação da palestra que foi perfeita, né? E assim, outra pergunta também. Então, ou grupos ou indivíduos indígenas que passaram por processualização. Que várias e várias comunidades indígenas, infelizmente, estão perdendo. E agradecer mais uma vez. Muito bem. Quem puder ligar, lógico, né? Para a gente poder fazer. Ela também está aí. Já. Aí, eu vou fazer. Hoje, pela manhã, e uma forma garota quilombola de um projeto que o Cetra. Coordena na região de Sobral. Eu acho que a Cristina vai lembrar do nome do município, mas eu não estou lembrado agora. E eu escrevi uma frase. Muito bem. Direção. Não pode ação negros. Floyd, João Pedro, representam muitos negros. Tolerância pelo racismo. Matança de negros das periferias do Brasil e Estados Unidos. É verdura dos povos originários e o racismo. Vidas indígenas e negras importam. Importam, Matheus falou. Na verdade, acho que é mais uma vez, que você e o conjunto estão fechando aí em grande estilo, né? Bacana ver, Ezequiel, estou sabendo agora direto aqui, essa roda de diálogo, e mais uma vez colocar o Cetra à disposição. Próxima semana a gente vai utilizar shows, datas adicionais que para nós são muito importantes, né? A gente tem feito os processos de mento científico, porque a gente vai ter saber científico. Então, para nós, sempre fazer essas conexões que resultam dessa construção. E parabenizar, claro, Matheus e Ezequiel, que sempre arrasam aí, e são meninos aí na luta, e compromisso. A gente pode ter compromisso, e esses dois são uma expressão desse compromisso. Dia 5 de maio, não temos muito o que comemorar, mas como ainda com Orlando, com Ariadna Sampaio, Joela, de muita arte, para a gente dançar forró também, né? Aproveitar, nós estamos realmente longe, né? Então, sem a palavra. Vai ser por aqui e tem um conectar agora no Facebook, e eu peço do Cetra, nas redes do Tremembé, seria muito interessante. Matheus, com você, meu querido, a palavra. Eu responder todas, mas eu acho que o tempo está assim. Vamos perguntar o que são as que eu lembro, né? Relacionamentos dentro das aldeias, né, dos casamentos. No estado do Ceará, da miscigenação, o povo tem se relacionar com pessoas de aldeias diferentes, de povos diferentes, ou cidade do mundo. Que essas pessoas que sejam escolhidas para ser seu companheiro, sua companheira, sejam pessoas envolvidas nas lutas, que tenham a ver com a indígena, por exemplo, né? Como é que não seria a situação? E outra coisa, com o latifundiário, quase debate, entendeu? Eu acho que é muito isso. No Ceará, em outros territórios, inclusive já fui no Acre, né? Então, quando se casa muito jovem, é lógico que o social ali para se conviver acaba que se relacionando com aquelas proibições. Alguma aldeia, uma, no caso da nossa, existe orientações que a gente não arranje, né, problemas para dentro do aldeamento, e é isso que é a maior preocupação da gente, né? Então, assim, vamos lá. Apoiar. Qual a diferença? Qual foi o governo terrindista? Fernando Henrique, né? E aí, qual foi o governo que mais teve que com públicas chegar aos territórios, de alguma forma, né? A gente teve um crescimento e uma grande possibilidade de aldeamentos se auto-organizar nesse período, né? De poderem dormir sossegado. Né? Porque muitas vezes a mídia tradicional não mostra o que está acontecendo. Eu sei que era, os índios, eu visitei uma vez no Acre, fazendo rituais e algumas coisas de pajelança de um grupo da Universidade do Canadá que eu faço parte, estão cercados, eles têm aquele cara de praticamente. Veja, a invasão, né? eles estão cercando a gente com apoio institucional. A FUNAI hoje diz que as terras indígenas têm que produzir, se não produzir, tem que ser invadido de alguma forma, defendido pelo país. É muito ruim. É muito ruim, mas a gente teve esse descanso de alguma forma. O esforço se estruturou, né? É, a fala de muitos parentes decepciona de alguma forma em defender a política do governo Jair Bolsonaro. Não é, posso lhe garantir isso, que não é a maioria dos povos indígenas que apoia esse governo, mas infelizmente tem sim indígenas, cacique, organizações que apoiam, consideram a liderança de alguma forma. Marcos, tu quer me ler as perguntas que eu acabei tendo? Excelente, falou de a questão da O território da Barra do Norte sofreu muitos atos de violência e vem sofrendo dos anos, né? Eles agiram na área marítima do território, eles chegaram a cercar de arame farpado o mar, o litoral nosso, para que a gente não tivesse acesso à praia. Porque, segundo eles, a gente saiu da praia e entregou para eles. Outra hora, vigia, era de sal, a gente perdeu acesso ao mangue. Eles colocaram seguranças para ameaçar, pistoleiro para perseguir. Guiarança dentro do pau, a noite fora da aldeia por ameaças. Colocaram a região de Praia da Baleia, Mundaú, Marinheiros, que são distritos, né, do município de Itapipoca e Trairi, contra o nosso movimento, contra a nossa luta. Essas foram as ameaças indígenas, está o território para conscientizar as famílias que estão lá dentro, da necessidade de se ficar em casa. Nós somos também ameaçados, né, os não indígenas que ainda vivem no trabalho. Preservação dos nossos direitos e costumes e tradições. Então, esse todo apoiado também pela Nova Atlântida e apoiado pelo município de Luta, que é, inclusive, na beira do rio, né, numa área de proteção permanente, desmatou a beira do rio Mano, né, a luta da gente, dos povos tradicionais, da litoral cearense e de todo o Brasil. É uma luta muito difícil. A gente está aqui na cidade, a gente vê uma matéria no jornal, a gente acha que aquela matéria me tocou. A gente arrebenta de noite. De matar, eles não têm diálogo. Eles não de querer conversar com você. Eles te ameaçam de te matar. Era isso que era feito no nosso território e é feito por indígenas hoje. Vamos lá, parceiro. Claro que quando se vai para uma festa da gente, a gente tem todo o diálogo com os encantados. G. Obrigada. Tá ligado. Obrigada. Então, Marquinhos, tem alguma outra pergunta? Porque meu querido. Para a gente de cidade, aí, se quiser nos brindar, porque tem uma música que você ficou de cantar, então ainda está na sua. Eu queria pedir o Ezequiel para fazer uma falinha, como é que ele está durante essa quarentena, por frente, mas esquecido. O Ezequiel tá, ainda está na sala. Marcos, eu queria complementar a violência e dizer que uma educação escolar indígena na nossa escola, a questão da educação indígena aqui na nossa terra indígena, é do da para outra localidade, que era a Vila dos Pracianos, e aí já havia Fortaleza, e aí daí acabou que para que fosse país a pedrada, levou uma pedra, né, hoje, que o Matheus conhece muito bem, que é a linha da dona Fatinha, né? E aí isso foi feito em emergência escolar, para que o governo indígena se educar para que a gente não da aldeia. Então, isso foi com esse conflito, né? Inclusive na questão, num processo demarcatório territorial, as lideranças Adriana, a Associação, a Herbem, Matheus, o Metilho Júlio, foi processado, Eu fiz mais de 12 boletins de ocorrência, né, as mulheres. E o que a gente, às vezes, não dá justiça é porque quando um índio ele é discriminado, é racial, a amparo, que muitas vezes ela pergunta, ai, por entender que uma terra é marcada, por entender que só sendo registrada. E aí isso vem dificultando muito, porque ela não se dá por questão de discriminação racial. O povo de advogado, preso, denunciado, né? Mas não chega o resultado final. Então, isso acaba escrito com a preparo, né? Tirando a barreira que era de movimento. Mas, mesmo assim, a gente vai com a força, apoios, né? Que aqui a gente não deve tanto ressaltar devido ao tempo, mas a correria. Mas que a gente conseguiu. E estamos aqui, em realidade, falar um pouco sobre a nossa... A barreira sanitária ainda resiste, né? Hoje, ontem inteirou um mês, né? Iniciamos no dia 1º de maio, e hoje é e aí o município tem a caída, mais aumenta, acaba que a gente tem o risco da aldeia, né? Ela é muito vulnerável de pegada por ar, o contato, porque nossa população ela é muito próxima uma da outra, as famílias, e isso pode acarretar a um impacto ou um genocídio muito grande em Barra do Mundaú. E aí, da Polícia Militar, né, do Batalhão da Itália, né, todos os dias, né, recebendo denúncias, indo fazendo essas ações dentro dos comércios, dentro das casas. Já ontem, né, foi pegar aí uma galera dos não-índios lá com briga de galo, né, pegaram só o galo, a galera correu, 50 pessoas estavam dentro da briga de galo. Então, a gente vem denunciando, os comércios a gente já tinha atuado junto, a equipe da Polícia Militar que tinha vindo, sendo de alimentação, então, a gente, ao pouco, a gente está minimizando que vinha conflitando o território. Ele fez um plano de ação para que pudesse, não só em apoio à barreira sanitária, mas também visar essa questão do território, e aí estamos aproveitando, seja da aldeia, já dar uma olhada no mapeamento do território, junto ao GPS, a FGI anda agora, no outro final de semana, para a resposta do projeto, a ideia para que a gente possa estar tá tendo um apoio e um suporte maior da FUNAI aqui dentro. Então, com isso, fez com que o apoio da barreira, né, algumas conquistas de apoio, a Serenidade, a Fernanda, o Marcos, quando vem fazendo uma ação dessa, já ajuda muito, o Matheus, que está aqui com a gente aí na cidade, mas que está ajudando esse relatório, nessa campanha, que é o apoio e o suporte. Vai prevenir, foco, as lideranças focam, né, que estão ganhando um pouco do benefício, não só no professor, mas também como saúde, né, que a gente possa diminuir o fluxo dentro da aldeia e, com isso, também, né, tentar evitar essa pandemia, esse vírus aí que está na Itapipoca, e a gente tem muito medo, né, a questão da campanha, a gente está entregando leite, e orienta as famílias, a caça, a pesca, a agricultura, que nos mantém, isso benefício plantatório, mas também a gente vai precisar também se alimentar e se prevenir. Porque eu acredito que não só nós, mas também outros povos que tiverem exemplo como nós tivemos referência para que a gente venha fazer não só uma barreira, né, mas para ter um plano de ação para que fique dentro do território, mas também... Vamos lá, Matheus, para cuidar. Ah, tá, o Marco pelo convite, né, o IFCE Jaguaribe, a todos os presentes nessa sala hoje, em especial da minha aldeia, a aldeia São José, praticamente cada no outro, e a companheira Cristina, que esteve aí presente, a companheira Alinete, que já esteve lá no território anteriormente, dando alguns cursos, lá. Agradecer a toda a gente, a gente espera que um dia tenham cada um de vocês presente no nosso território, para a gente poder assistir. Está fazendo um barulho, acho que alguém esqueceu o microfone ligado, Marcos. Então, gente, para encerrar, eu gostaria de pedir, já que todos estão com a câmera desligada, né? Olhe um momento conectar com os seres sagrados, pedir proteção ao vento, que traga paz, que traga esperança, né? Que a gente tenha pandemia, não chega a gestão. A gente não precisa fazer a gestão ambiental do estado, mas se a gente conseguir fazer a gestão da nossa, do amigo da gente, da comunidade, da escola, disso que a gente vive, a gente consegue fazer uma autogestão. Então, agradecendo esse momento, que eu quero... Papai, tu canta ele, eu vou repetir e eu canto na casa de vocês, tá bom? Para a gente aprender um canto, uma proteção, uma reza, que é cantado nos nossos rituais. Isso é uma maraca, a maraca da minha taça aí, que ela já ganha de prestígio que está aí na live com a gente. Naí agradece, vamos lá. E eu estou usando essa. Então, cada um e cada uma em cima de uma duna, nesse momento, com as estrelas no céu, puro. Eu subi lá no lado do tempo, só pra ver as belezas do mar. Eu subi lá no alto do tempo, canta homem, dança mulher, homem, dança mulher, sereia, canta no mar. Eu subi lá no alto do tempo, só pra ver as belezas do mar. Eu subi lá no alto do tempo, só pra ver as belezas, canta mulher, sereia, canta no mar. Inclusive, nosso companheiro, junto com a minha mãe, que é a Fabiana, indígena, criança. Meu Caicó, meu Caicó, eu sou areia, eu venho lá na chureira, eu venho quebrando areia, areia. Tá cheia a maré, tá cheia a maré, tá cheia, ninguém pode chegar até lá, só os índios da aldeia. Lá em cima daquele morro, lá do roçado, é a água do pajé. Agora vou trabalhar. Então, finalizando, Deus que é nossa mata, que é nossa vida, na lua e nas estrelas, no sol, que é nas pedras, que é nossas armas, no fogo, que é nossa visão, em toda a atmosfera, os caras, por isso somos povo Tremembé, assim seja. Um abraço caloroso a todos, um abraço virtual, que Pai Tupã abençoe. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa. Estou muito feliz de ter vocês. Gostaria de dizer que hoje foi um dia especial. Antes de provar um projeto com o Slow Food Brasil, projeto que vai ser voltado a nível de Estado, né? Também no nosso conselho, para fortalecer o local, né? Os pescadores e agricultores. E é isso, né? É nesse momento que também sintam-se convidados a estar presente na festa do município Batista, falando ganhado, na Fijulho, pandemia, isolamento social e de quarentena no nosso território, a gente não está recebendo os parentes, claro que as parentes. Então, é fácil. Boa noite, pessoal, um abraço e povo Tremembé presente, Pinheiro presente, um abraço. Um abraço, companheiros e companheiras. Boa noite a todos. YouTube, viu?